Capítulo 141. Salmo de Davi. Ó Senhor, eu clamo a Ti. Vem depressa. Ouve quando peço Tua ajuda. Aceita minha oração como incenso oferecido a Ti, e minhas mãos levantadas, como oferta da tarde. Assume o controle do que eu digo, Senhor, e guarda meus lábios. Não permitas que eu me desvie para o mal, ou me envolva em atos perversos. Não deixes que eu participe dos banquetes dos que praticam o mal. Firam-me os justos. Será um favor. Se eles me corrigirem, será remédio que dá alívio. Não permitas que eu recuse. Contudo, oro constantemente contra os perversos e tudo o que eles fazem. Quando seus líderes forem lançados no precipício, ouvirão minhas palavras e saberão que são verdadeiras. Como pedras que o arado traz à superfície, seus ossos ficarão espalhados, sem que ninguém os enterre. Espero por tua ajuda, Senhor soberano. És meu refúgio. Não permitas que me matem. Guarda-me das armadilhas que me prepararam, dos laços dos que praticam o mal. Que os perversos caiam em suas próprias redes, mas que eu consiga escapar.